O nosso tema hoje, a atuação dos pensamentos no organismo físico. Será que os pensamentos têm a capacidade de atuar no nosso corpo? É um questionamento, né? Uma pergunta que a gente se faz. Será que sim? Será que não? A gente vai tentar responder. De que forma que ele poderia, então, se sim, né? Vamos começar pelo seguinte. O que é pensamento? O que é o pensamento? Essa onda que passa, a gente sempre tenta dizer que ela é mental, fica dentro aqui dessa área do corpo. Ela é maior do que isso, né? Pensamento é uma das manifestações do espírito. Quando nós emitimos, quando nós pensamos, materializa-se. Materializa-se não dessa forma, como nós estamos aqui tocando, mas num grau bem mais sutil do que aquele que nós, pelos nossos sentidos físicos, conseguimos identificar. Materializa-se e ganha o espaço, sendo recepcionado por outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. É interessante o conceito, né? Porque todos nós já ouvimos falar sobre telepatia, que é uma comunicação através da mente, do pensamento. A grande maioria de nós acha que não tem essa capacidade porque nós não entendemos isso de uma forma bem consciente. Mas a todo momento nós estamos nos comunicando de forma mental. Às vezes nós ouvimos até, ou falamos, alguém dizer assim: nossa, tu adivinhou o que eu estava pensando. Não é uma adivinhação, mas é uma forma de comunicação que acontece. E como a gente não entende muitas vezes o processo disso, a gente acha que é uma coisa meio mágica, meio fenomênica. Mas é bem mais comum do que a gente imagina. Mas a questão é a atuação do pensamento no organismo. Falamos já do pensamento. De que forma, então, que ele pode atuar no nosso organismo? E agora eu já estou afirmando que ele atua. Não é mais uma pergunta, já é uma afirmação. O cultivo de ideias inferiores, tais como aquelas deprimentes, agressivas ou vulgares, constrói uma psicosfera. Psicosfera é uma aura ao nosso redor. E por repetição, acaba por manchar ou sujar ou poluir, são os sinônimos, o nosso corpo fluídico, o nosso corpo interno, corpo espiritual. Então, só repetindo, através daquilo que nós estamos pensando, e aqui cita o exemplo de pensamentos inferiores, nós vamos sujando o nosso perispírito. Essa repetição de pensamentos estimula a desordem emocional e celular. Já entrou na questão física. Mas bem lá, numa grama pequena do nosso organismo, abrindo espaço para a instalação de inúmeras enfermidades que atingem o corpo físico. Então ele está explicando um pouco de que forma que isso acontece. Através dessa repetição de pensamentos, ele acaba nos atingindo. E por o nosso corpo espiritual ele ser intimamente ligado com o corpo físico, eles se comunicam. Então, aquilo que eu absorvo fisicamente, eu transmito para dentro. E aquilo que acontece mais internamente, na questão espiritual ou do corpo espiritual, transmite para o físico, que nada mais é do que uma cópia do perispírito. Mas esse exemplo fala de questões negativas. E ele explica: por outro lado, as ideias de ordem superior agem no campo vibracional de forma curativa, tal como ocorre nos casos de meditação, de oração, ou até de quando nós tomamos medicamentos conhecidos como placebos, medicamentos que não são medicamentos, mas que pela confiança que nós depositamos, pela fé, por acreditar que ele tem uma capacidade de me trazer algo de bom, não que ele faça, mas essa aura de novo que ele forma, que eu formo através do pensamento, de novo, estimula o corpo espiritual que emana para o físico. Então são aquelas... A ciência estuda muito isso, quando ela vai lançar um medicamento, ela sempre trabalha com o medicamento que ela está lançando e o placebo para ver o efeito, para ver se aquele medicamento tem algum efeito. E ela se surpreende com o efeito placebo sobre aqueles que se colocam à disposição para os testes. O perispírito desempenha papel importante em todos os fenômenos psicológicos e fisiológicos e patológicos. A natureza dos pensamentos, a sua frequência e intensidade, frequência é repetição, intensidade é a força com que nós continuamos pensando em determinadas coisas, determinam grande parte das enfermidades que acometem o corpo humano. Também são responsáveis pelas aquelas curas que são conhecidas como milagres, que nós não sabemos como que aquilo aconteceu ou como tal pessoa se curou de um problema que ela tinha, que os exames mostravam e que de repente desapareceu. Isso aqui é a cabeça do iceberg que nós estamos falando. Tem muito mais estrutura abaixo disso para poder entender como tudo isso acontece. Aí ele cita uma frase de Cristo, quando ele disse: a tua fé te curou, vá e não peques mais. Essas palavras demonstram que o doente necessitava não apenas daquele poder curativo que ele tinha através do campo energético dele, mas o papel fundamental no processo de restabelecimento da sua doença pela sua busca, pela sua fé, pela sua procura de conseguir aquele processo curativo orgânico, que é o que se fala. A manutenção da saúde física, que é a grande questão, passa pela preservação do perispírito, que por sua vez depende do nosso padrão mental, que é o que nos influencia a todo momento. Mas como que isso acontece? Ele cita aqui alguns pequenos exemplos de situações ou de daquilo que nós podemos fazer para nos auxiliar ou para evitar entrarmos numa linha, às vezes, de pensamento sem perceber. O primeiro deles, a prece, a oração, que funciona como um detonador psíquico. Ela abre as nossas ideias. Diz assim: melhora a frequência vibratória espiritual, higieniza a mente, limpa, expurga os maus pensamentos e libera maior cota de luz interior. E a gente sabe que é verdade, porque quando nós estamos fazendo uma oração, estamos concentrados no que nós estamos fazendo, né? Não é só verbal, mas pensando no que nós estamos dizendo, nós saímos daqueles processos, muitas vezes, de... Parece que andamos, às vezes, em espiral, né? Circulando no mesmo lugar, abastecendo as mesmas ideias, isso só nos faz mal. Proporciona ao corpo físico melhores condições de equilíbrio nervoso e harmonia fisiológica. Então, o poder da fé, o poder da prece, tem um capítulo no Evangelho que fala sobre isso também. Mas, organização dos pensamentos, reconhecer os pensamentos que são negativos, que nos fazem mal, e eliminá-los. Estar consciente daquilo que nós estamos pensando. É bastante difícil, porque durante o dia passam muitos pensamentos, mas tem alguns que são repetidos. Então, são esses que nós temos que começar a observar pela repetição. São emanações que nós estamos projetando. E, através disso, nós entramos em processos que não nos fazem bem. Exercícios para o cérebro, porque melhora as nossas questões cognitivas. Reconhecimento de limitações, para observarmos que somos todos ainda imperfeitos, estamos ainda a caminho e temos que ter humildade de reconhecer isso, que acima de nós existem forças bem maiores. O ato do perdão, que significa uma limpeza se auto-perdoar e pedir perdão é como uma limpeza. Nós carregamos, às vezes, numa metáfora, a gente poderia dizer, sacolas com pedras, que são aquelas coisas que nos fazem mal, são atos que nós tivemos ou que tiveram conosco e que nós continuamos carregando e pesando no nosso emocional e no nosso mental. Temos que nos livrar disso, mas de que forma? De forma verdadeira, não é. Não dá para abandonar isso. Tem que ser resolvido. Então, a questão do perdão, ela é uma limpeza, quando feito de forma verdadeira, sincera. Nós tiramos do nosso coração, ele falou no início, né, do quanto isso polui o nosso perispírito, para que nós possamos fazer essa limpeza e deixar ele amplo para ser iluminado. Vigília, nossa ligação com a matéria ainda é bastante intensa, ou seja, nós estamos dentro de um corpo físico e sofremos todas as reações que esse corpo demanda. Os desejos, as vontades, a satisfação dos nossos sentidos. Mas precisamos perceber isso e fazer escolhas do que é necessário de tudo isso e do que não é. Porque só dando vazão nós não conseguimos, como disse a frase antes, ressignificar, não conseguimos transformar, não conseguimos ir adiante ou reformar quem nós somos. Nós precisamos de um ponto de apoio, de observação para fazermos essa mudança. O que significa isso? Conhecermos um pouco melhor a cada um de nós. Onde estão as nossas más tendências, eu podia dizer? Onde é que estão as questões que eu preciso me debruçar com mais atenção para poder realmente modificar. Nós somos tão acostumados a ser quem nós somos que nós não percebemos que nós estamos, muitas vezes, muito errados. A gente acha que é tudo coisa leve, passageira e muito tranquilo e que os outros, às vezes, precisam nos aceitar como nós somos. Sim, de uma certa forma, mas nós temos que procurar também muito nos melhorar para poder ter todo esse aspecto de saúde ao nosso favor. Então, quando se fala de pensamentos, é um campo que nós pouco nos dedicamos, por não enxergarmos, por não presenciarmos o que acontece através dos nossos pensamentos, nós deixamos meio de lado. E muitas vezes, na nossa conduta, nas nossas atitudes, nós somos mais policiados, porque aparece mais, as nossas palavras também às vezes controlamos um pouco mais, mas continuamos sendo os mesmos, porque as mesmas coisas continuam fazendo parte de nós. Ou seja, ainda somos os mesmos, não mudamos muito e precisamos dessa objetividade para fazer essas mudanças. Então, sugestões, né? São algumas sugestões que são nos dadas. Tem um capítulo aqui no livro da Gênesis que fala sobre fluidos, e dentro do capítulo de fluidos fala sobre pensamentos, de que forma que eles atuam. Mas, como eu disse, isso aqui é a cabeça do iceberg, a pontinha aquela que aparece. E tem muita coisa para baixo, submersa, que nós temos que compreender cada vez melhor.